4209, liberado a restrição, vamos descer para 2000. 2000 perto, Azul 4209. Repita a mensagem, passarelo 2224. Assente na informação X-Ray para Vitória da, para Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, saindo na UP, Zulu 119, na guarda cópia. Confirme o ajuste, por favor. Ajuste no 0 no 1. É, 286 a torre, tu disse? É, ele transferiu a gente logo depois que a gente pousou. Quarto autorizado para Juazeiro do Juazeiro do Norte, confirme. Ativo 2224. Sierra Bravo, Juliette Uniforme, nível 350, via Pesulu 119. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, alvo, transição Frote. Controle 119 decimal 35, transponda 5132. Aguarde pro cotejamento, aguarde pro cotejamento. Tá, 3152, tá pronto para decolar? Tá pronto, 3152. Autorizado decolar, pistão 0, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, tá 3152. Coteja agora, passarelo 2224. Autorizado 350, Brasil 0 do Norte, apertou 19, saída Momo. Curva esquerda, alto, transporte, o transponder é 5132 e o transponder é. Final da mensagem foi entrecortado. Autorizado 350, pergulou 19, saída Momo, alvo, frote, 5132, 1119, 3532234. Correto, chame pronto para acionamento. Azul 4209 autorizado, ele é X-Ray. Autorizado. Autorizado, Azul 4209. Ano 6313, libera a restrição de altitude, desça para 2000. 2000, liberado a restrição de altitude, 6313. 927, chame Recife, 13325. Leve 5827, cruzou 170. Chame o centro, 3325. 3325, obrigado. Estabilizou LS, pista 10, azul 4209. Gente, checa o trem, chame a torre, 1186. 186. Boa noite, azul 4209. A final da 10, baixada e travada. E LS. Boa noite, autorizado pouso, 1100 graus, 119. Livre de pouso, azul 4209. TAM 3152, decolou os 36, chame o controle, boa noite. Controle, boa noite, TAM 3152. Controle, Salvador, boa noite, TAM 3152. O 3152, controle, boa noite. Contato, Rabra. Tá pro ar, chamo? Ah, negativo. Sai da PUCA. Controle, confirmando pro 6313, é 3000 ou 2000, cadê o senhor? 313, 2000. 2000, obrigado. Tano 313, livre LS. Autorizado LS, contrário estabilizado, 6313. Tano 3152. Planejar sua navegação, passar o 100, sempre subindo, girar à esquerda e prosseguir direto a Aracaju. Sim, após uma centena, subindo ao 30, direto a Aracaju, grátis, a 1604 para o posicionamento, posição 9. Para o posicionamento. Web 6747, posição 04, autorizado, chama o próximo táxi. Autorizado para o posicionamento, Web 6747. E frequência da torre, 1 no 8, decimal meia, da presente. Presente, monitora 1 no 8, 6. Tano 313, Duna, localizador em aproximação, checa o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado. 4209, no solo aos 40, libera na Foxtrot, após Alfa, chame antes da Juliette, seu portão será o 09, parte 1. Ok, libera na Foxtrot, Juliette, Alfa, portão 01. Torre Salvador, Oceania 6313, 3 milhas por cima, baixada travada. Ciente, aguarde autorização de pouso, Oceania 6313. Guarda. solo azul 4209, tá na alfa. Mantém a frequência da torre ainda 1.8 decimal meia. A gente manterá. Salvador, Webjet 6747 para táxi. São 133 a bordo, 4 horas e 15, alterna Confins. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 10, Webjet 6747. Autorizado táxi, ponto de espera da pista 10, Webjet 6747. 2 Salvador, gol 1604 para o táxi, PLB 1066, 3 horas e 30, alternando Recife. Autorizado táxi, ponto de espera, pistão na 0, gol 9604. Sente táxi, até o ponto de espera da 10, gol 9604. Azul 4209, mantém a posição antes da Juliette, de passagem ao Boeing 737 da Gol, saiu do portão 09, após a passagem deste tráfego, autorizado ingresso. Sente, após a passagem da aeronave da Gol, autorizado ingresso pela Juliette, azul 4209. Positivo, seu portão é o 09. 09, gente. Oi, Oceaner 6303, final de 1.5 milhas. Autorizado pouso, pista no 0, 080 graus, 1099. Gente, 6303, autorizado pouso. Torre Salvador, Abjeto 747, ponto espera 10, pronto. Acusa avistando o Embraer 190 na curta final. Se for o colega que está cruzando a cabeceira, estamos avistando. Então, observe o tráfego após a passagem do mesmo, autorizado alinhar e manter a pista 10, Web 6747. Vamos, colega cruzando, alinha e manter o 10, Web 6747. Solo aos 4-5, libere a direita, autorizado táxi, posição 0-3-4-1. Autorizado para o táxi para 0-3-4-1-6-3-1-3. Webjet 6747, pista livre, autorizado a decolar, 090 graus, 079. Autorizado a decolagem da pista 10, Webjet 6747. Voo no 604, observe o Boeing da Webjet decolando, após autorizado alinhar e manter. Gente, após alinhar, mantenha o 604. Dole Salvador, muito boa noite. Oceaner 6224, sente a informação, Tango. Oceano 224 Salvador, via chegada Mari, desça para 2000, ajuste no 011. Via chegada Mari com 2000 pés, 1011, Oceano 6224. Web 6747, decolou 47, chama em controle em 119.35. 119.35 Web, Jet 6747, muito boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Webjet 6747. 747 ao controle, está em contato radar. Então tá bom. Salvador, passarelo 2224 para o feedback chegamento. Passarelo 2224, remota 14. Aguarde autorização. Guardando 2224. Voo no 604 autorizado, decolar 090 grau 08 nós. Vente, livre decolagem, voo no 604. O 4209 já estacionou no portão 09. Afirmativo. Gente. Passarelo 2224, autorizado o acionamento e pushback, chame junto pro táxi. Chama para o táxi o passarelo 3305, boa noite, com a informação Tango, cruzando 2-0-0. Tango 3305, boa noite, ao controle de Salvador. Ajuste 1-0, 1-1, desça para 5.000, voe direto e TAP. Direto e TAP, 5.000, 1-0, 1-1, obrigado. 9-1-3-5. 1-1-9-3-5, gol 1-6-0-4, boa noite. Boa noite. Não ligou no 604. 604, esse é o controle, está em contato radar. Gente, igual 604. Controle Salvador, boa noite, 3595, fala uniforme. 5595, a sua identificação. Ficou. Está em contato ao radar, agora 64 milhas nordeste de Salvador. Voe bom, chegada bom, ajuste 1-0, 1-1, quando pronto, descer para 5.000. Chegada bom, foi de bom, quando pronto será para 5.000, 5.5. Com quem somos tráfegos únicos? É meio difícil aqui em Salvador ser o tráfego único no momento. No momento, sou o número 3. O senhor tem alguma solicitação para esse humilde controle? Não, negativo, é apenas pedir para pelo. Passamos o seguinte, a princípio o senhor voa bom, que dentro em breve será autorizado pelo. Para 2224. 6224. Altitude 2000, Duna ILS para bom. Web 747, chame Recife 13325. 1-2-3-2-5, Web 6747, uma ótima semana. Boa, frequência 13325, ok? Corrigindo 1-3-3-2-5, Web Jet 6747. 3305. Siga na sua instrução, senhor. Eu mudei a sua instrução para pouso, agora é voo Duna, desça para 2000, câmbio. Duna 2000, muito obrigado, 3305 irá cumprir. Dael Leda, transição bridge. Ou Dael Leda, após Leda, pro de bridge. Obrigado. Tá mantendo a pro de bom. Sem problema. Agora pronto, passando 224. Autorizado decolar, pista 10, 090 graus, 1 a 2 nós. Autorizado decolar, passando 224, da 1 a 0. Duna 604, chame Recife, 12685. 12685, Duna 604. Tenha uma boa noite. Controle, boa noite, 2224. 24. 18-6, até daqui a pouco, vou chamar 6224. Certo. Controle, Salvador, boa noite, passarei do 2224. Salvador 224, esse é o controle, boa noite, contato radar. Para 5-5-5. Autorizado pelo. Autorizado pelo 5-5-5, graças. Autorizado pouso, pistão na 0, 090 graus, 089. Oceaner 6224. Livre pouso, Oceaner 6224. Adiante. Tem informação ainda prevista para Guarulhos? Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Peruísque 50. Saída da El, Leda, Eudes. Controle 1-9-35, transponder 5131. Autorizado 360 Guarulhos, perfil da Dael, Leda, Eudes. Controle após 1935, transponder 5131, chamar 6313. Correto, chame pronto para acionamento.